ficar com outro nem pensar. E vai, e vai. Me xingar, me maltratar. E vai, e vai. Pode brincar comigo não. E vai, e vai. Sacanear meu coração. E vai, e vai, e vai. Tô te conhecendo agora. Tá rolando sentimento. Te olhando e você me olhando. Nesse clima de momento. Eu não te conheço bem. Nem sei a sua intenção. Mas se fizer mal pra mim, vou te deixar na solidão. Se quiser ficar comigo, você tem que andar na linha. Vou ser um rapaz direito e você vai ser só minha. Agora olhe bem pra mim, pois não vou dizer de novo. Preste atenção que eu vou ditar as regras desse jogo. Ficar com outro nem pensar. E vai, e vai. Me xingar, me maltratar. E vai, e vai. Pode brincar comigo não. E vai, e vai. Sacanear meu coração. E vai, e vai. Vai arrumar outra paixão. Se quiser ficar comigo, você tem que andar na linha. Vou ser um rapaz direito e você vai ser só minha. Agora olhe bem pra mim, pois não vou dizer de novo. Preste atenção que eu vou ditar as regras desse jogo. Vamos lá! Ficar com o outro nem pensar. E vai, e vai. Me xingar, me maltratar. E vai, e vai. Pode brincar comigo não. E vai, e sacanear meu coração. E fora, e fora, e fora. Vai arrumar outra paixão. Fica com outro nem pensar. E fora, e fora. Me xingar, me maltratar. E fora, e fora. Pode brincar comigo não. E fora, e fora. Sacanear meu coração. E fora, e fora, e fora. Vai arrumar outra paixão.